Até quando você vai ficar cochilando? Desperta a igreja, Jesus está voltando. Desperta. Desperta. Zombando, dizendo que evangelho é coisa de louco. Não leva a sério, te conserta logo pra tu não ficar. Pois teu anel no dedo, tua formatura, teu bacharelado, tua licenciatura não vai te salvar. Pode ser cientista, curar muitas vidas, estudar medicina pra se exaltar. Põe gesso na perna, restaura o osso, cria medicamento e alguém se cura. Pode ser expert em tecnologia, em geologia, bela profissão, mas se faltar a desse jeito esse